lambda é igual à velocidade da luz a dividir pela frequência. Teoria geral da relatividade. Relatividade restrita. Relatividade geral. Dilatação do tempo gravitacional. Mecânica quântica. Singularidades. Teoria geral da relatividade. Velocidade da luz invariante. Astrofísica. Microquasares.